morava uma ratinha pequenina. E os dois se encontravam todo dia no buraquinho de um ralo na esquina. Rock, rock, rock, rock, rock. Rock, rock, rock, rock, rock, rock.